You got the touch. You got the power. Yeah! Quadrinho Drops. Comic Con Experience. Olá, ouvintes da Tropa Conicast e fãs que irão à Comic Con Experience 2016. Entramos finalmente na semana da Comic Con. É isso aí, quinta-feira já começam as atividades, né? Quarta-feira para quem vai aproveitar o Unlock lá, aquelas atividades voltadas para empreendedores, para empresários. Mas para a grande maioria do público, já estamos na semana, quinta-feira está chegando. E claro, nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos anúncios, né? Foram vários anúncios nesses últimos dias da organização da Comic Con Experience, principalmente agora com a reta final, né, dos preparativos. Vamos dar dicas hoje para os artistas que estarão no Artist Alley, né? Uma mudança um pouquinho diferente, vamos falar para os artistas. Vamos dar sugestões de atividades, né? Alguns stands já soltaram atividades, principalmente o stand da Chiaro Escuro, que é um dos pontos principais da Comic Con Experience. E claro, fazer a divulgação dos artistas que estarão lá no Artist Alley, né? E hoje pode se preparar que tem muito artista aí fazendo a sua divulgação, dizendo o que vai levar lá na mesa dele. Fala galera, meu nome é Alex Genaro e eu vou estar na mesa E3 na Comic Con Experience, junto com meu camarada Alex Mir. Vamos estar lançando lá Valkyria, Olhos de Cristal, que é a continuação de um álbum publicado por editora Draco, chamado Valkyria, a Fonte da Juventude. É uma heroína, né, inspirada nas Jungle Girls antigas, mas com uma pegada bem brasileira. E vamos estar lançando também a revista Folclóricas. É uma série de histórias contando um pouco do folclore brasileiro, mas com uma visão diferente, uma visão mais comics, né? Tipo Marvel, DC e coisa e tal. E vão ter prints, vão ter desenhos, vai ter muita coisa lá. Aparece lá na mesa E3, na Comic Con Experience. Valeu! Oba, tudo bem? Eu sou o Bruno Dinelli, eu vou estar na Comic Con, na mesa F05 do Artist Alley, junto com o Rodrigo Urbano, né? Eu tô levando minha HQ Underdog, que é a minha primeira publicação independente, mais um apanhado de prints e artes feitas pro evento. Ah, eu não vou dizer muito do que se trata a HQ, eu acho que é mais legal vocês passarem na minha mesa e a gente trocar uma ideia e vocês levarem uma cópia, ou ao menos bater um papo. Então, o evento tá chegando, até lá, abração. Olá, meu nome é Cadu Simões e eu estarei na Comic Con lançando meu novo quadrinho, a Cosmogonia. Você poderá me encontrar no Arce Alley, na mesa E7. Eu estarei dividindo a mesa com o meu companheiro, o Juliano Oliveira. Vejo vocês lá, falou. Olá pessoal, meu nome é César Alcázar e eu sou o roteirista de O Coração do Cão Negro, HQ que tem a arte do Fred Rubin. Eu e o Fred vamos estar lá na CCXP, na mesa G33, ali no Artist Alley. Passem por lá para conversar com a gente e conhecer o cão, que tem sido elogiado por nomes como Sidney Guzman e Alexandre Calari. Apareçam! Olá pessoal, meu nome é David Lee, sou o criador do quadrinho Paranapiacaba e estarei no Artist Alley da CCXP, mesa H13, todos os dias. Lá, eu e meu amigo quadrinista Nato Magalhães estaremos lançando o quadrinho Paranapiacaba. É o nosso primeiro quadrinho autoral e nele vocês vão ver histórias sobrenaturais ambientadas na primeira vila operária de São Paulo, que no passado levava o café do interior para o porto. Em Paranapiacaba existem muitas lendas que estaremos abordando neste quadrinho. São duas histórias. Na primeira nós acompanhamos um grupo de trekking que invade o sistema de trilhos funicular e no segundo uma história ambientada na Segunda Guerra. Espero vocês lá. Abraço. E aí galera, aqui é o Eduardo Ferigato do Quad Comics. Queria avisar vocês que a gente vai estar no Artist Alley da Comic Con Experience, na mesa B de bola 22. E além de todos os produtos do Quad, a gente vai ter a venda o Drop Dead, o Gargantua e o meu novo lançamento, o Opala 76. Vejo vocês lá. Abraço. Fala galera, meu nome é Guilherme Balbi, estarei na CCXP, na mesa D32, estarei com mais jackpot, mais prints, mais páginas de quadrinhos originais à venda, então quem tiver na CCXP, dá uma colada lá. Um abraço aí pra galera do Quadrincast, fui! Fala galera, aqui é Hilton Rocha e eu sou do Estúdio Black Ink. Eu estarei na Comic Con XP 2016, na mesa A35, vendendo meu quadrinho Além, um quadrinho de terror e suspense. Passa lá e dá uma conferida também no nosso trabalho, um pouco das ilustrações, dos sketchbooks e prints. Aquele abraço e até lá, hein? Vejo vocês lá. Fala galera, Leonardo Melo da Quadrinhópole aqui. Vocês me encontram na mesa D13 da CCXP, lá com clássicos revisitados, Gralha, Undeadman, Fire Shadow e todos os nossos títulos lá. Espero vocês lá, valeu. Olá moçada que vai no CCXP e curte quadrinhos. Meu nome é Marcos Venceslau, eu sou artista plástico, desenhista, ilustrador, cartunista, quadrinista, professor de artes visuais. E nessa profissão que eu uni os quadrinhos, ministrando aulas, cursos e oficinas. Numa dessas oficinas que surgiu meu primeiro grupo de quadrinhos, que na verdade produzia mais tirinhas de humor, cartoons, charges e ilustrações para poesias e contos. Produzimos para jornais alternativos na região do ABC, já que o grupo era de Diadema, e para jornalzinho do SESI, também de Diadema, além de 4 fanzines independentes do grupo. Fui produzir mesmo meu primeiro quadrinho quando ingressei no núcleo de quadrinhos da oficina Oswald de Andrade, onde surgiu o grupo Subterrâneo. Subterrâneo foi um grupo que produziu 50 fanzines em pouco mais de 8 anos, 6 revistas, sendo 2 com capa colorida, ganhou um prêmio HQ Mix em 2007 e ganhamos 3 menções honrosas num prêmio que chamava Alfaiataria de Fanzines. Foi lá então que surgiu meus personagens, os piratas. Os piratas são os arruaceiros, trambiqueiros, mas são bobos também, são atrapalhados. Com essa ideia de trazer o meu gosto por esse tipo de filme que existia, né, dos piratas, que existe, eu gosto muito, mas ser uma grande diversão para mim. Então, os personagens são atemporais, presente, passado e futuro, e eles trazem uma roupa dos antigos e um desenho muito simples, chapado, branco e preto, para trazer mais essa história, essa diversão minha por eles. Eles ganharam um fanzine, 2 revistas de bolso, entraram no livro da AQC e nos livros do Tiras de Letra, além de várias produções e exposições no grupo Quarto Mundo. Mas o que eu vou apresentar no CCXP é um outro caminho que eu estou trilhando há 3 anos, que é quadrinhosinquietos.blogspot.com.br. É um grupo de 7 artistas, todo dia nesse blog tem uma página nova e a filosofia é estar apresentando quadrinhos alternativos, quadrinhos experimentais. Então os piratas não podem entrar lá, por exemplo, e eu comecei a brincar com branco e preto, com cor, com quadrinhos de páginas rápidas, páginas mais longas. Então eu acabei encontrando esse novo caminho dos quadrinhos sem fala, sem narrador, sem balão, algumas onomatopeias para dar um molho à arte sequencial do desenho. É o visual que vai estar contando a história. Nessa revista são 2 histórias. Uma de 25 páginas, onde tem um palhaço que tenta sair de um quadrado e acontece 1000 peripécias para ele tentar sair. E a outra é uma série de animais, como jacaré, cobra, rato, capivara, que vivem à margem do rio Tietê, dentro da cidade de São Paulo, e travam uma verdadeira batalha. Então, espero vocês lá no CCXP para conhecer esse meu novo trabalho. Os piratas também vão estar lá para compartilhar com vocês. Podem trazer seus trabalhos para a gente trocar ideias, conversar, fazer amizade. Obrigado, Luiz, pela oportunidade e abraço a todos. Fala galera, eu sou o Max Andrade, vou estar na Comic Con Experience em São Paulo, dia 1 a 4 de dezembro. Eu vou estar vendendo muitos quadrinhos na minha mesa, na mesa H3. Você vai encontrar o Tools Challenge, né, o lançamento do volume 3 pela editora Draco, os relançamentos do volume 1 e 2 também, totalmente reeditados, The Hype, outro lançamento independente, e a Quadrante X16, que vai ter uma participação em história minha. Então vão ser 5 lançamentos de trabalhos meus na mesa. Vou estar do lado do Rafael Fernandes e do Caixa de Pato. A gente vai estar com muita coisa maneira lá. Vou levar alguns originais, vou levar alguns exemplares para expor do meu trabalho que foi publicado no Japão com os vencedores do Silent Manga Audition. Aguardo vocês lá e vamos nessa. Fala galera do Quadrincast, tudo bem? Eu sou o Rafael Fernandes e vou estar no CCXP em 2 lugares, olha que legal. Eu vou estar na mesa H04 junto com o Kaji Pato. A gente vai estar com um bocado de coisa, ele vai estar com os mangás dele, o Quack, o 1, 2 e o 3, que vai ser o lançamento. Eu vou estar com Ditadura no Ar, os 2 Apagão, mais os monstros lá, o Cthulhu, o Rei Amarelo e outras coletâneas que eu participei. E ao mesmo tempo disso, a gente vai estar também com o stand da Draco, que vai estar no 16B, vai estar dentro do stand, junto junto do stand do pessoal da Jambô. A gente vai estar com altos lançamentos lá. A gente está começando uma coleção do Tools, do Max Andrade. Vai ter o 1, 2 e 3. Vai ter também de lançamento o Quack 3, claro, né? E provavelmente a gente vai estar com dois lançamentos que ainda não sabemos se vai chegar lá, mas eu já vou anunciar para vocês, que é o Space Opera em quadrinhos e também o Fome dos Mortos. Esse daí é novidade, ninguém nem tá sabendo de nada. É uma coletânea de zumbis com vários autores legais. Então eu espero você lá para garantir os seus quadrinhos de horror mais legais e também de ação e aventura. Tudo que eu, o Rafael Fernandes e a Dracos temos feito, você vai encontrar com a gente, vai poder bater um papo e trocar uma ideia. Então corre lá. E é isso aí, galera. Vejo vocês por lá. Fala, galera do Quadrincast, aqui é o Riot, Ricardo Tokumoto, e eu vou estar na CCXP, na mesa A38, na Artists Alley, com meus quadrinhos, o Rio Tiras, as compilações de tiras, os meus fanzines Manual da Autodestruição, meu novo livro O Sabichão, o Almanacão, outras publicações mais antigas, e vou estar lá esperando vocês também, com outros itens, posters, prints, espero vocês lá, abraço! Neste bloco de anúncios, nós vamos falar de praticamente uma semana inteira de anúncios, né? O nosso último Quadrinho Drop saiu na terça-feira, né? Mas foi gravado na segunda noite. Então, nós temos aí, desde terça-feira passada, né? Muitos anúncios acontecendo. E na terça-feira passada, né? Já havia uns rumores aí, né? Que já tinham vazado algumas informações, né? Alguns críticos, né? Ou colunistas de TV já tinham dado essa dica. A Paris Filmes anunciou que boa parte do elenco do filme do Power Rangers vai estar no sábado na Comic Con Experience no painel deles. Então, vão vir a Ranger Rosa, né? Naomi Scott. O Ranger Azul, o RJ Siler. O Ranger Preto, o Ludlin. E o Ranger Vermelho, Dacre Montgomery. Só não vai vir a Ranger Amarela, né? Então, 4 dos 5 Rangers vão estar aqui no Brasil no sábado no painel da Paris Filmes, que provavelmente deve ser um dos primeiros painéis do dia, né? A gente ainda não saiu a programação oficial, a gente tá esperando aí esses dias, né? Ano passado saiu no dia 29/11, que era mais ou menos o domingo, então deve sair mais ou menos por esses dias aí a programação oficial. Na quarta-feira, né? Uma notícia interessante, né? Que na verdade o Artist Alley agora ele é patrocinado pela UCI, né? É uma coisa interessante porque o auditório principal da Comic Con Experience é patrocinado pelo Cinemark, mas a UCI agora passa a ser a patrocinadora oficial do Artist Alley. Inclusive, vai ter um stand lá da UCI. E se você entrar lá no perfil deles, tem uma promoção. Se você tirar fotos no banner, postar no Instagram, você concorre a um ano de ingressos na rede UCI. Então, acessa lá o Facebook deles, né, da UCI Cinemas. Se informa um pouco melhor, porque com certeza é uma coisa que vale muito a pena. E para quem estava esperando, né, abriram as vendas de fotos e autógrafos dos outros convidados da Comic Con Experience, né? Só tinham aberto ainda a da Ivana Lynch, né, que era convidada da Daydream, mas agora abriram de quase todos os outros, né? Abriram do Mark Pellegrino, da Natalie Dormer, do David Wenham, do Jim Michaels, né, que é um que eu não esperava que tivesse, né, ser um produtor, mas vai ter também fotos e autógrafos pagos. Sobre o David Ransom, não existem informações, então a gente ainda não sabe o que está acontecendo, se de repente ele pode cancelar ou pode trazer alguma surpresa, ou de repente está fechando algum detalhe do contrato. Então a gente fica no aguardo das informações. E claro, muita gente ficou sabendo, né, já foi há um bom tempo, que o Frank Miller também abriu-se venda de autógrafos, né, R$200 que vão ser revertidos a uma instituição de caridades. Eram 160 vagas, né, porque são 80 por dia, é o máximo que a CCXP conseguiu de autorização, e acabaram rapidamente. Mas os outros, até o momento, parece que não acabou nenhuma. E claro, né, tem uma novidade aí que eu vou falar de amanhã, que também impacta nessa sessão de fotos e autógrafos. Mas é só entrar lá no site da CCXP, você tem o link para a parte de fotos e autógrafos, né, é o site da Eventbrite, onde você pode comprar ali, escolher a sessão do dia que você quer, do artista que você quer ter uma foto ou um autógrafo. Falando já de quinta-feira, né, já engatando nesse assunto, né, quem também tá vindo para fotos, autógrafos e provavelmente vai ter algum painel com ele é Ross Marquand, né, que é o Aaron de The Walking Dead, que vai estar desde sexta-feira, né, sexta, sábado e domingo na Comic Con Experience. Então é mais uma opção, né, se você curte The Walking Dead, muita gente fica falando, ah, queria o Rick, queria, né, o Carl, não sei mais quem, mas claro, né, não, nem sempre os protagonistas podem vir e nem sempre são baratos de trazer, né, então já é alguma coisa trazer alguém de Walking Dead, né, um personagem que tem feito boa participação, né, nos últimos tempos. Pra quem gosta do universo, é uma chance muito boa, né? Então, é mais um artista que tem fotos e autógrafos, provavelmente à venda em breve no site lá da Eventbrite. Uma novidade que estariam lá no Artist Alley, né, junto com a mulher dele, a Joyce Sim, os dois não vão poder vir, mas por problemas de saúde do Sr. Adams, né? Então, muita gente esperava, né? Arthur Adams é um conhecidíssimo quadrinista aí que tem vários trabalhos lançados aqui no Brasil de sucesso, né? Eu, por exemplo, aqui tinha um encadernado importado das Guerras Asgardianas, né, que ele desenha, e era uma coisa que eu queria muito o autógrafo dele, mas infelizmente eu não vou poder vir. Vamos torcer para que ele esteja bem, que não seja nada grave, e que ano que vem seria uma honra tê-lo aqui, né, como, por exemplo, foi o caso do Jairi e da Junshun, que não puderam vir no passado, mas esse ano estão aí. Então, se você ia por causa só do Arthur Adams, eu acho que não, dificilmente alguém vai só por causa do Arthur Adams e tem um outro quadrinista, né? Porque são tantos bons quadrinistas lá no Artist Alley que ir só por um fica meio estranho. Mas quem quiser pode entrar em contato talvez com a loja Mundo Geek, ver questão de reembolso. Mas fica ali um gostinho de que esperamos que ele venha para o ano que vem. Quem já confirmou a vinda, né? A Warner anunciou as novidades que vai ter no painel dela, né? No domingo. Vai ser o diretor Jordan Vogt Roberts, né? Que ele é o diretor do novo filme de Kong, A Ilha da Caveira. Ele vai vir pela primeira vez no Brasil para falar um pouco sobre o filme. Além dele, né? Do filme Kong, né? Vamos falar vários sobre os lançamentos de 2017. Especialmente Bingo, Rei das Manhãs, né, que é um filme nacional com o Vladimir Brista e o Daniel Rezende, que trata um pouco da história do primeiro palhaço, né, que interpretou o Bozo aqui no Brasil. E no stand da Warner, eles anunciaram que vai ter o figurino original da Mulher Maravilha. Mas não só da Mulher Maravilha, no caso das Mulheres Maravilhas. Tanto o figurino original da Linda Carter, né, a Mulher Maravilha da série de TV lá dos anos 70, né, que muita gente lembra, né, da Linda Carter girando para se tornar, para ver a de Diana Prince para Mulher Maravilha. E claro, né, o figurino da Gal Gadot, né, que foi usado provavelmente no filme novo que vai sair em 2017. Então aí as novidades da Warner, né, não são muitas coisas, né, mas a gente sabe que de repente eles podem estar guardando uma cartada para anunciar de última hora para o painel de domingo. Quem anunciou também no domingo que vai trazer, né, uma nova empresa participando ativamente da Comic Con Experience é a Discovery Brasil. Ela vai ter um painel na sexta-feira, né, sexta-feira, a gente sabe, tem painel da Netflix também, né, que vai falar da série 3%, vai ter o painel da Sony também, e agora anunciado que vai ter um painel da Discovery, que vai trazer o AJ Snyder, né, o Skullcrusher, Jeff Zausch, eu não sei exatamente o nome dele, que eles vão falar da sétima temporada do reality show Desafio em Dobbs e Dupla, né, eles participam também dos reality shows Lagartos e Pelados, né, e Lagartos e Pelados da Tribo, né, quem assiste a Discovery já conhece, né, esses programas, né, são programas de reality show estilo sobrevivência, né, que eles largam pessoas em ambientes inóspitos, né, e nesse caso tem um adendo, né, que eles são largados sem roupas, né, então eles têm que se virar simplesmente com o que tem na natureza, né, então vai ser uma coisa interessante ver a participação desses dois falando sobre esses realities, né, que eles fazem. Na sexta-feira tivemos três grandes novidades, né. A Disney, né, muita gente falava que sábado não tinha nada, né. A Disney, claro, anunciou já algumas coisas, né, o James Gunn, o aparecer de Moana, e agora anuncia também que vai ter um painel sobre Rogue One, com a presença de Brian Herring. Ele desenvolveu algumas das criaturas que a gente vai ver em Rogue One, né? Então, aquelas criaturas alienígenas que a gente sabe que o universo Star Wars é cheio delas, é um dos responsáveis para dar vida a esses seres, vai estar no Brasil para falar um pouco sobre isso. Então, vamos ter alguma coisa sobre o Rogue One nos painéis da Marvel e da Disney. Quem também vai estar no painel, no caso do painel da H2O Filmes, né, que é no domingo, é, a gente já sabia, da Lauren Cate, né, a autora da série de livros Fallen, vai estar Addison Timlin, que participa do filme, da adaptação, que vai sair em breve aqui no Brasil, Fallen. Então, pra quem é um fã dessa saga, assim, eu confesso que eu não li, né, eu não conheço muito bem a saga, né, mas a gente sabe que todas essas franquias criam fãs, né, fervorosos. Então, pra muita gente vai ser muito bacana ver tanto a autora quanto a atriz que vai interpretar um dos papéis mais importantes da franquia. E também na sexta foi anunciada a programação do Cosplay Universe, né, pra quem é cosplay, estava esperando as informações, né, que é organizado pela Sci-Fi do Brasil, né, inclusive é quem cuida de toda a parte do camarim especial para cosplayers. Vão ter muitas coisas, né, vão ter workshops e palestras com a Yaya Hanna, que é a nossa cosplayer convidada da Comic Con Experience, e vai ter todo dia o desfile, né, oficial. Vai haver um desfile ali na região do Sci-Fi, né, onde vai ter o Cosplay Experience, que vai dar prêmios para os vencedores, né, a cada dia os vencedores vão ganhar ingresso de 4 dias para a Comic Con Experience do ano que vem. Todo dia vai ter também aquele desfile dos cosplayers que vão passear pela Comic Con Experience, né, de um canto ao outro. Né, mais informações você vai ver lá no Facebook, né, da Sci-Fi ou mesmo no site da Comic Con Experience. E finalmente, né, uma informação, né, muita gente já sabe que dia 25 agora, né, encerraram-se as vendas online. As vendas de credenciais pela internet foi encerrada, né, apesar de eles terem dito que haviam poucas unidades domingo ainda, parece que não esgotou. Quem quiser arriscar aí domingo vai ter alguma chance, né, mas é provável que tenha que chegar muito cedo, não se sabe ainda quantas unidades unidades de credenciais sobraram, mas, claro, né, como a gente sabe, quando chega na bilheteria os valores aumentam, né, quem compra antecipado acaba ganhando desconto, né, para comprar, mas dessa vez, para quem quiser comprar no dia, na quinta e na sexta, as credenciais vão custar R$150, sendo que isso, se você for estudante, ou for portador de necessidades especiais, idoso, professor da escola estadual ou municipal de São Paulo, né, uma coisa que a gente já informou num quadrinho Drops anteriormente, ou R$300 a inteira, ou se você não quiser pagar R$300, quiser pagar R$150, doando um livro em bom estado, que não seja didático, não seja fotográfico, erótico, em língua estrangeira. Quinta e sexta serão o mesmo valor, R$150 a meia e R$300 a inteira. No sábado não há mais ingressos, né, já está esgotado há muito tempo, assim como de 4 dias também. Um lock também está esgotado, então não haverá venda na bilheteria. E domingo haverá a venda da credencial por R$200 a meia e R$400 a inteira. Então domingo sai um pouco mais caro. Alvo Experience, mas ele só é vendido até quinta-feira, dia 1º, custando R$7.000. E você pode pagar qualquer um desses em dinheiro, em cartões Visa e Master, né, tanto em débito quanto crédito. Às vezes acima de R$300. Por exemplo, se você for em família na quinta-feira e comprar 3 ingressos, você pode parcelar em até 3 vezes. E o Full Experience, se você tiver cacife para bancar, você pode parcelar em até 6 vezes. Então, essas são as novidades, né? Provavelmente nesses últimos dias aí, antecedentes do CCXP, teremos algumas outras novidades, mas a gente vai falar no último Quadrinho Drops, que deve sair lá pela quarta-feira. E aí, galera, beleza? Eu sou o Adler Daré, ilustrador e criador de Gracórios, que é o nosso HQ autoral. Vai estar lá na nossa mesa, no Artis Alley, a mesa C22. Espero vocês lá. Nós vamos ter vários prints. Vai ter print do Rogue One, vai ter print de Overwatch, print do Vegeta, além de sketches e commissions que eu vou estar fazendo lá na hora pra vocês, hein? Espero vocês lá, galera. Abração. Olá, pessoal. Aqui é o Felipe Coelho. E o Rodrigo de Freitas. Somos os criadores do site de tirinhas Barba do Bardo. Estamos aqui no Quadrincast para anunciar que estaremos na CCXP. Na mesa A4. Com o lançamento do livro Profissão Super-Herói. Com o livro Cavaleiros da Taverna Redonda. Breves e paralelos, cards exclusivos e muito mais. Passa lá para conhecer nosso trabalho e participar do sorteio exclusivo que preparamos para o evento. Mesa A04. Grande abraço, pessoal. Vai ser épico. Olá, pessoal. Meu nome é Elton Tomasi e esse ano eu estarei na mesa H31. Você pode chegar lá que vai ter muita coisa legal. Prints exclusivos, igual eu fiz ano passado, um monte de print legal. Tô levando também HQ Iguarias, HQ Never Die Club, HQ Máquina Zero. E lembrando, HQ Iguarias é a HQ autoral, onde eu conto a história de legionários no futuro. Vocês podem levar a HQ Iguarias e a Máquina Zero, que elas se interligam. Mas você não depende de uma para ler a outra. Tô levando também originais a preço de banana, muito barato mesmo, para Comic Con Experience. Eu fiz todos esses originais que você pode botar na sua parede, você pode moldurar, você pode fazer o que você quiser com eles, que eles estão a preço de banana. Eu tô falando sério, passa lá e confere. E vou estar levando também revistas com a capa em branco, sabe aquelas capas que venderam ano passado? Esse ano também vou levar. Você também pode comprar a capa em outro lugar e levar para mim, que eu faço lá por um precinho bem legal. E para os ouvintes do Quadrincast, que chegarem na minha mesa dizendo que ouviram a promoção no Quadrincast, vão levar HQ Iguarias mais um sketch separado. E eu não tô falando de sketch na capa da revista, na contracapa, não. Tô falando de um sketch separado que você vai levar, você pode moldurar, como eu disse, e fazer o que você quiser. Então é isso, pessoal. Tô muito empolgado. A gente se vê lá. Passa na minha mesa, mesmo que você não compre nada, mas passa lá para trocar uma ideia, levar o caderninho de esquetes, prepara seu caderninho de esquetes, e mesmo que você não tenha grana, passa lá que eu vou fazer para você, porque eu gosto muito de desenhar. É isso aí, pessoal, grande abraço. Fala, galera, aqui é o Fábio Vale e eu estou convidando vocês todos para visitar o meu stand lá na CCXP desse ano. Vai ter muita coisa nova, eu vou levar prints novos, né, novas artes, além das do ano passado. Vou levar também o meu sketchbook, que você pode ganhar um desenho na primeira página. Vai ter algumas revistas em quadrinhos que eu fiz as capas nesse ano que passou. E muitos desenhos originais, vou estar lá desenhando, atendendo todo mundo. Vai ser bem bacana, então tá todo mundo convidado. Um grande abraço e até lá! Oi, aqui é o Flávio Soares, autor de A Vida com o Logan, e este ano eu estarei na Comic Con Experience, conhecida como CCXP, na mesa E2 do Artists Alley, fazendo o lançamento do meu novo trabalho, A Lady Murphy. Conto com a presença de vocês e a gente se vê por lá. Vai ser épico! Olá, meu nome é Gabriela e eu estarei no Beco dos Artistas da Comic Con Experience 2016. Este ano eu estou levando pôsteres exclusivos, com várias temáticas, além de estrear meu primeiro artbook. Se você gosta de quadrinho, videogame e todas essas coisas legais, passa lá para dar uma olhadinha e bater um papo comigo. Mesa 76, estou te esperando lá, hein? Oi, eu sou a Germana Viana e estarei na mesa A21 durante a CCXP. Lá você vai encontrar, além das minhas prints, as HQs Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço, da Jambô Editora, Spam, da Zarabatana Books, e o meu lançamento de 2016, que é Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço 2, A Volta de Capeta. Falei de lançamento de 2016, tem também As Empoderadas, mas esse você vai encontrar no stand da Social Comics, porque ele só existe online, porque faz parte de um selo exclusivo da Social Comics. Mas aguarde novidades, porque logo mais ele também deve sair impresso. Então é isso. Vem me visitar na minha mesa, mesa A21, não esquece. E passa também no estande da Social Comics para conhecer as empoderadas. Um beijo, te vejo por lá. Fala, pessoal do Quadrincast, tudo bom? Aqui é Hugo Canuto, autor dos contos de Urum Ayê, e estaremos na Comic Con Experience esse ano, mesa B05. Esperamos vocês com quadrinhos, prints, artes originais. Um grande abraço. Fala galera, aqui é o Márcio Fiorito, eu vou estar na CCXP 2016 agora, com prints, estou com uma lista de commissions aberta, tem uma vaguinha só sobrando, vou estar no stand da Chiaro Escuro, autografando o livro do MDM, anuário do Chiaro Escuro, e é isso, passa lá, a gente bate um papo, troca uma ideia, é isso, abração. Oi gente, meu nome é Matheus Santana e eu estarei presente no Beco dos Artistas da CCXP. Vou dividir a mesa G35 com meu amigo Rômulo para o lançamento do nosso novo gibi chamado Ermo, que é a história de dois caçadores de recompensas num planeta pós-apocalipse. Se quiserem dar uma passadinha por lá para olhar nossos gibis, bater um papo, me desafiar para um duelo de dança de rua, será um prazer receber vocês. Olá a todos, aqui quem fala é o Orlandelli e eu também estarei lá na CCXP. Quem quiser bater um papo sobre quadrinhos e conhecer as publicações que a gente está levando para o evento, é só aparecer lá na mesa B28. A novidade esse ano fica por conta dos lançamentos mais recentes, que são os dois volumes da série SIC, lançados agora numa edição muito bem cuidada pela SESI SP Editora. Outra novidade é o anúncio da próxima fase da HQ O Mundo de Aang, né, que é publicada pela internet desde 2015. Primeira fase já foi reunida em livro e agora a gente está anunciando a continuação. Esse material, ele, né, o anúncio desse material, dessa nova fase, está sendo apresentado na forma de uma revista, com uma HQ inédita, uma revista de 12 páginas, que será distribuída gratuitamente lá no evento. Tá? Quem quiser garantir a sua, só aparecer lá na mesa B28 ou no stand da SESI SP Editora e garantir o seu exemplar. Ok? Então, até o CCXP, a gente se vê por lá. Oi, aqui é o Pedro Balboni, do Joãos e Joanas, do Tangram e recentemente do Insensate. A gente acabou de fazer um projeto no Catarse que é o Dito pelo Não Dito. Foi o primeiro de literatura que eu estou envolvido junto com o Rodrigo Ortiz. Enfim, o Dito pelo Não Dito ainda não vai estar lá, mas teremos novidades. Então, das Joaninhas vai ter o Primeiras Impressões, que é o primeiro livro. Vai ter o Fulanos e Fulanas e o Ciclanos e Ciclanas, que são com 50 artistas cada um, 100 artistas no total, né? Vão ter os últimos exemplares do Tudo Já Foi Dito, que está acabando. O Tangram está no Tangram 1, Tangram 2, 3, 4 e lançamento Tangram 5. E outra novidade que vai ter lá é o Conto Brasileiro, que é meu primeiro livro de literatura, assim, solo. É um pouco mais poético, é outra pegada, assim, não é de humor nem de ação. E é isso, eu vou estar na mesa F18 junto com o Guilherme Bandeira de novo e espero vocês lá. Muito obrigado. E aí, galera? Me chamo Valdo Alves e sou professor de quadrinhos, mangá e pintura digital na Escola Técnica Casa dos Quadrinhos. Atualmente, desenhei a adaptação do best-seller infanto-juvenil da autora Paula Pimenta, fazendo meu filme. Estarei na mesa D29 do artista Alley, lançando meu quadrinho em parceria com Cecília Marinho. Lá vocês vão encontrar títulos como Crescer, O Sonho da Cidade, Feiticeiros, Mais Sou e Lua Azul. Teremos também prints e camisetas. Apareçam lá! Neste bloco de dicas, eu vou dar algumas dicas para o pessoal, os quadrinistas que vão estar no Artist Alley, né? Na verdade, é uma lista que eu vi há muito tempo atrás na internet, né? Na época, acho que 2014 mesmo, né? Se não me engano, foi o Rod Race que publicou no Facebook esse link de uma matéria feita por um site, por um blog, né? Do Tumblr, que chama The Blurred Girl, né? Girl, aquele girl com U, né? Em vez do I. Que se fala 25 razões por que os artistas não vendem tão bem na Comic Con, né? E na verdade são 25 coisas que você que está lá no Artist Alley tem que evitar, né? Lógico, o brasileiro é um pouco diferente, né? Muitas vezes o próprio temperamento brasileiro é um pouco mais expansivo, mais extrovertido, mas são dicas interessantes, né? Para você, artista, não perder aí a chance de conhecer um fã, né? Vender um trabalho seu, afinal, você está indo na Comic Con Experience, você quer também, não só que o trabalho seja conhecido, mas que as pessoas comprem seus trabalhos, afinal, você precisa pagar suas contas, né, do mês, né? E principalmente na Comic Con Experience, que todo mundo tem a tendência de gastar um pouco a mais comprando as coisas dos outros, né? A gente vai passar muito rapidinho por cada uma, né, para não ficar muito comprido, mas são coisas interessantes. Uma primeira dica, não fique com a sua cabeça baixada na mesa, né? Lógico, se você está desenhando alguma coisa, está focado, foque ali no que você está fazendo, mas não fique ali mexendo no celular, olhando para baixo, sem interagir com as pessoas, né? E lógico, né? Converse com as pessoas, né? Interaja um pouco com as pessoas, não se feche ali no seu cantinho e fique esperando o povo vir, né? Uma segunda dica é, tenha a capacidade de escrever o que você está vendendo, né? Quais são os seus prints, o que é o seu livro, o que é a sua HQ. Isso é uma coisa interessante, né? Se você não souber explicar o que você está vendendo, você não vai causar o interesse da pessoa de comprar. A terceira dica, né? Lógico, é uma dica que vale bastante antes da CCXP, mas quanto mais cedo, melhor. É, divulgue o máximo possível onde você vai estar. Muita gente no Facebook usa aqueles avatares, né? Com a indicação da mesa, né? Muitos artistas mandaram seus dados aqui pra gente divulgar, né? E muitos, em alguns vezes eu tive que dar estoque, né? Falar, ó, você não falou em que mesa você vai estar, então a pessoa não vai saber, né? Então muitas vezes a pessoa talvez não guarde, né? Onde você está. Então se você sempre divulgar, divulgue no Facebook, se tiver Twitter, Instagram, onde você puder, faça a divulgação o máximo possível, né? A gente abre o espaço aqui para os artistas, né? Alguns não puderam gravar, outros não se interessaram, mas é uma forma também de ajudar vocês a divulgar onde vocês vão estar, para quem é fã de vocês ou quer conhecer o trabalho de vocês, encontrar mais fácil. Tenha preços em tudo, né? Então, se você vai levar tudo, tenha preços. Muitos fãs, e aí eu até me incluo às vezes, né? Tem receio de chegar e perguntar quanto é. Quanto é a sua HQ, quanto é o seu print, né? Muitos não sabem, não tem ideia. De repente, tem receio de chegar para você e falar que tá caro. Então, se você puder ter alguma coisa que indique os preços para as pessoas, já facilita muito para elas, que elas já vão passar ali e já vão ver, ó, essa pessoa tá cobrando R$20 um print, então eu já posso me interessar. Ou a HQ dela custa R$30, ela pode saber, ah, não cabe no meu orçamento, mas eu posso falar que ela quer conhecer, ou cabe no meu orçamento, eu vou me interessar. Uma quinta dica, né, é não ficar só falando com os outros artistas. Claro, muitos artistas que ficam no Artist Alley são de longe, né, e muitas vezes as pessoas costumam tentar ficar perto, né, que são conhecidas, claro, quer bater papo, né, são amigos, né, ou muitas vezes acabam se conhecendo lá, trocando ideias, e claro, ultra natural isso, né, não é nada de errado, mas quando você só fica conversando entre si com os outros caras das mesas e não interage com o público, você tá simplesmente ignorando, né, as pessoas que podem estar lá, os seus prováveis fãs e futuros clientes. Uma dica é sempre tratar bem os cosplayers, né? Afinal, eles também estão lá de uma forma artística, né? E é lógico, eu não conheço caso de nenhum quadrinista que destratou um cosplayer ou falou mal, né? E acredito que não exista, né? Como eu falei, o temperamento brasileiro é um pouco mais extrovertido e a gente tem o costume disso, mas fica aí, né? A dica, se não quiser trazer problemas, não trate mal os cosplayers, também fazem parte do evento. É não ter flyers, né? Ou cartõezinhos, né? É lógico, isso é um pouco mais difícil, né? Afinal, muitos gastam já dinheiro com as gráficas, né? Pra fazer os prints, pra imprimir as HQs, né? Mas se você tiver a chance de ter um cartãozinho, alguma coisa, sempre é bacana, né? Muitas vezes alguma pessoa de alguma editora ou um próprio site que se interessa para seu trabalho, quer marcar alguma coisa, e se você não tem alguma forma de deixar seu contato, de fazer aquela pessoa lembrar de você no futuro, talvez perca-se algumas oportunidades. Uma outra coisa é, saiba para quem você está vendendo, né? Lógico, se você trouxer somente livros para a Comic Con Experience, traga livros que tenham a ver com o universo nerd, né, com fantasia. Você não vai tentar levar livros falando sobre, analisando a política da América Latina, né? Se for um quadrinho analisando, até tudo bem. Mas saiba exatamente qual é o público, né? E claro, muito também vai depender, talvez, dos seus vizinhos, né? Se você é um cara que só vende livros e os seus vizinhos são quase todos vendendo prints e quadrinhos, talvez você fique meio perdido ali no meio. Descubra mais ou menos, né, quem que está ali. Tente, de repente, você vende prints de personagens em estilo chip. E aí descobre que numa outra mesa também tem uma pessoa que faz isso. De repente vocês podem conversar entre si e falar, se a pessoa vai lá, falar, gostei disso, gostei dos seus chips, aí falar, se você quiser, além dos meus, tem mais na mesa tal, né, e a outra pessoa também pode falar, se você quiser mais, tem na mesa tal, né, então saiba mais ou menos quem está comprando e também quem está vendendo, né. E claro, né, se você tiver alguma coisa diferente que o diferencie, né, se existirem 50 caras na mesma fileira vendendo print do Homem-Aranha, provavelmente alguém que tenha um nome mais famoso ou algum outro diferencial chama a atenção. Então, se você tiver alguma coisa diferente, também invista em falar essas coisas, né. Às vezes a pessoa vai lá e ela vai ver um print seu que, na verdade, é um robô, é um mecha, né, alguma coisa diferente que chama a atenção. edição, né? Ou, de repente, você tem algum personagem mais, menos conhecido, mas que você acha que o print fica muito bom, dá um destaque pra isso, né? Lógico, vai ter o pessoal claro que vai querer os mainstream, né? Mas, às vezes, você pode chamar um pouco a atenção, trazendo, mostrando algumas coisas diferentes. Claro, né? Você não pode também ser agressivo ou tentar ser arrogante com as pessoas, né? Então, pode ser acontecer de um fã ir lá falar uma coisa e não ser correta, né? Sei lá, ele confunde que o criador do Deadpool é Stan Lee. Não tente ser arrogante, tentar falar mal, né? Então, sempre que alguém fala alguma coisa que você não concorde, né? Que você sabe que tá errado, bata um papo legal com a pessoa. Fala, não é bem assim, né? Às vezes a pessoa pode realmente não conhecer, ou às vezes a pessoa até se distraiu e falou errado, né? Sempre pode acontecer alguma coisa assim. Além disso, também não seja um tarado, né? Lógico, né? Existem várias, principalmente cosplayers que passam, né? Com roupas que atraem a atenção, né? Mas, lógico, né? Existe uma diferença muito grande entre uma admiração, né? Você olhar e falar, pô, que bonito tá o cosplay, e ficar secando, né? Então, isso vale para todo mundo, né? Não só para os artistas, mas acho que quando você está no Artist Alley, né? Isso também chama muita atenção, principalmente quando elas vão falar na mesa. Né? Então, principalmente os homens têm que tomar um cuidado excessivo com isso, né? De não ficar encarando, né? Não ficar secando com os olhos, né? Trate bem, pense ali como se fosse um qualquer outro fã, né? Como você trataria. Claro, tem coisas especiais para Comic Con, né? Muitos artistas estão desenvolvendo prints especiais para Comic Con Experience. Outros vão trazer edições limitadas ou especiais de suas HQs. Então, se você tiver alguma coisa nesse sentido, também dê destaque a isso, né? Uma coisa também que você pode fazer é estar um pouco aí em cima da hora, mas alguns artistas estão fazendo promoções, né? Falando, se você for na Comic Con Experience e falar que viu meu post, alguma coisa, te dou 10% de desconto. Ou se você for lá e comprar o meu sketchbook, eu te dou um print em A4, né? Então, existem algumas opções que você pode fazer pra premiar, né? Quem é o seu fã, né? Que não vai estar lá na Comic Con Experience e de repente vai passar na sua mesa, achar interessante comprar, né? Mas alguém que te segue, já te acompanha e quer realmente mostrar o seu preço e indo lá comprar alguma coisa pra você. Uma outra coisa também, né? Isso aí também vale muito pra divulgação, divulgue apenas o que você vai levar, né? Claro, às vezes acontece, né? Você pretende levar um print de alguma coisa, tem um problema na gráfica, né? Já tivemos vários casos da própria com experiência de gente que teve um problema com a gráfica, não conseguiu levar tudo, né? Muita gente conseguiu se virar na hora, né? Tem gente que correu em São Paulo, achou gráficas pra fazer isso. Mas se você não vai levar alguma coisa, se você não tem certeza, não anuncie. Deixe pra fazer isso com o que você tem certeza que vai levar. Aliás, muitos artistas que falaram que iam me mandar áudio, falaram que estão segurando porque tem algumas coisas que vão ser confirmadas só em última hora. Então, eu acho que é uma atitude muito elegante, né? Você não vender o que você não tem. Mais uma dica, você tem que ser maleável, né? Às vezes você pensa que a Comic Con vai ser de um jeito e chega lá, tá coisa completamente diferente, né? Afinal, vão ser mais ou menos 40 mil pessoas por dia, né? Então não dá pra prever como vai ser a atitude do público, né? Você pode pensar que vai levar 200 prints e vender todos, e no primeiro dia não vende nada, né? Vende 10 prints. Então saiba mais ou menos malear, né? Tem planos B e C, tipo, você vê que seus prints não estão vendendo, tentar fazer uma promoção, ou que seus prints estão vendendo muito rápido, vamos correr atrás de uma gráfica, vamos ver o que eu posso fazer. De repente, arranjar uma gráfica rápida, expressa, que me imprima mais uma leva de prints para levar, tenha planos B e C aí no caso. Uma outra coisa, né, nem todo mundo vai poder ter a maquininha de cartão, né, apesar das facilidades que temos hoje em dia. Leve dinheiro e muito dinheiro contado, principalmente na questão de preços, né. E, lógico, se você tiver uma gama de preços muito variada, né, por exemplo, se você for só vender prints, provavelmente você vai vender os prints no mesmo valor. Mas se você tiver prints de tamanhos diferentes, com HQs, tem uma variação de preços aí, porque muitas vezes a pessoa pode gastar, sei lá, 10 reais, de repente ela quer levar uma HQ, mas você, né, suas HQs todas custam 20, né. Então, às vezes, tem uma HQ um pouco mais barata, um print um pouco mais em conta. Isso ajuda, né, principalmente a vender, porque muitas vezes a pessoa vai fazer o kit, mas é até mais interessante pra ela ter valores diferentes, pra poder, de repente, já falar que eu posso gastar um pouquinho a mais, comprar um pouco mais de coisa, porque eu tenho um preço um pouco mais diferente. Muitos vão estar ali com colegas, né, vão estar dividindo mesa, e uma coisa é que ambos têm que saber exatamente o que tem na mesa e como explicar, né? Não adianta, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, o artista A e o artista B estão vendendo ali suas HQs, o artista A sai para ir ao banheiro, comer alguma coisa, né? Afinal, tem que ter essa pausa, e o artista B não sabe nada da HQ do artista A. Isso é uma coisa que não deve ser feita, né? Acho que os dois têm que se inteirar. Claro, muitos do pessoal que tive de mesa já são parceiros, muitos já têm trabalho juntos, mas o ideal é que você saiba quem quer ajudar. E muitas vezes até o próprio vizinho de mesa pode ajudar, né? Em casos de pessoas que têm mesa simples, né? Ou que vão estar sozinhas, às vezes o próprio vizinho de mesa pode ser uma ajuda nesse caso. Claro, né? Você tem que pensar um pouco fora da Comic Con, né? Então, a questão de divulgar fora, né? Mas muitas vezes também atrair o público para te seguir, né, continuamente. Então, a questão dos flyers, dos cartões, né, uma coisa pode ajudar, mas é aquela coisa, o fã muitas vezes, daqui, sei lá, o ano que vem, pode falar, puxa, esse print aqui, comprei, ficou tão legal, mas quem será que me vendeu, né? Também, às vezes, a sua assinatura não é tão fácil aí de descobrir, né, às vezes a pessoa não lembra. Então, crie coisas, né, para que a pessoa te procure depois da Comic Con. Uma coisa muito negativa que não deve ser feita, claro, é falar mal, né, de outras pessoas, de outros artistas, né, ou mesmo de outras Comic Cons, né. Eu acho que, cara, tem, a gente sabe que tem eventos aí pelo Brasil que são feitos de forma amadora, né, que as pessoas não têm o mesmo cuidado profissional que a Comic Con Experience tem, assim como nós temos eventos que têm um caráter profissional muito bem embasado, né, que tratam muito bem os artistas, mas é aquela coisa, né, se você falar mal, você fica com aquela cara meio de ranzinza, né, que é reclamão. Você tem que ser ativo nas mídias sociais, né? Principalmente durante a Comic Con. Então, se você puder, hoje em dia, com o advento dos celulares, tem uma facilidade maior, né? Claro que sinal ali de 4G ou o próprio Wi-Fi, né? Ali, várias empresas vão ter ali a sua internet, né? Quem comprou, mas sempre tem um risco, né, de algum sinal. Mas sempre tente entrar um pouquinho, né? Mandar uma mensagem dizendo, pessoal, quem quiser me visitar, tô aqui na mesa tal, né? Acho que é uma coisa interessante até. Às vezes até a pessoa dentro da Comic Con tá lá vendo o Twitter, né? De repente fala, pô, é mesmo, tem que passar na mesa do fulano de tal, né? Uma dica, assim, também tem um pouco a ver, né, com a questão que a gente falou anteriormente, voltado a não ficar secando as pessoas, né? Não trate as suas consumidoras femininas com descaso. A gente já soube um caso de um casal ir num evento, né? E a mulher ser fã de quadrinhos e o cara está só acompanhando. Muitas vezes o artista falava diretamente com o cara e ignorava a menina, né? Então, se você vê um casal se aproximando ou mesmo a menina, converse com ambos, né? Pergunte quem gosta de quadrinhos, mas não subestime, né, o público feminino. Eu acho que é um público que está crescendo cada vez mais e principalmente na Comic Con Experience é uma coisa muito forte que você não pode deixar de lado. E claro, né, se possível, tem opções de pagamento, né? Brasileiro tem todas as opções, né? Quem tem a maquininha quer pagar em débito, quer pagar em crédito, quer pagar em dinheiro. Então, se você tiver as condições, tiver como ter todas as opções, ótimo, é um ganho mais para você. Se você não tiver, tem que expandir, né? Tenha bastante troco, né, para questão de dinheiro, né? Tente ver cartão, né? Muitas vezes até você pode combinar com algum outro artista que você conheça, que você já seja amigo, que tenha cartão, fazer um esquema de todas as vendas, passa para a maquininha dele e você depois você se acerta. Mas ficar numa só, né? Por exemplo, se você só aceitar em dinheiro, muitas vezes você não vai poder ter a venda, porque hoje em dia também muita gente não anda com dinheiro. Da mesma forma, muitas vezes se você só aceitar cartão, você pode perder o cara que, não trouxe cartão, ou o sinal tá ruim, né? Então, você tem que ter várias opções. Então, fica aí as dicas, né? Pra você que é um artista, vai estar lá no Comic Con. Tem várias aí opções bacanas, né? Várias coisas pra você fazer lá durante o evento, né? Afinal, não basta só botar as coisas na mesa, né? E esperar que o público venha. Você tem também que vender o seu peixe, né? Claro, né? Você seguindo essas dicas, acho que muitos vão ter mais facilidade pra isso. Olá galera, eu sou Alex Tibau, quadrinista, capista e professor, e venho anunciar minha presença na Comic Con Experience 2016. Estarei no Arts Alley, na mesa H28, junto com meu amigo e também professor, o Brão. Nessa Comic Con Experience acontecerá com exclusividade o lançamento do meu novo projeto Laser Gun, uma HQ inédita de ação e ficção científica. O Laser Gun conta a história de Sandys, um ex-piloto de corrida, que se depara sem querer com uma organização criminosa, comandada pelo misterioso vilão Death Race. A história se passa na cidade fictícia de São Camino, num cenário pós-catástrofe que mescla a tecnologia moderna com o incrível visual da década de 80. Além desse lançamento, teremos prints com diversas artes e itens exclusivos que serão anunciados na semana do evento. Podem me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @alex_chibal e minha página no Facebook é alexchibal. E é isso, acompanhe a gente e fique ligados nas nossas redes sociais. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan do Projeto Vulcan. Eu aguardo vocês na Comic Con Experience a partir do dia 1º para trocar uma ideia, bater um papo lá na mesa G07 do Arts Alley. A gente vai estar lançando a nossa primeira publicação. Eu conto aí com a presença de todos vocês. Vamos lá, tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente está preparando para vocês. Um grande abraço. Fala galera do quadrinho, aqui é o André Só, autor das graphic novels As Portas do Imaginário, A Maldição de Boa Fortuna e The Selve. Vocês me encontram na CCXP esse ano, na Arts Alley Mesa B25. Além das minhas HQs, eu vou estar com vários prints de 1001 tamanhos e temáticas nerds diferentes. Tem de Harry Potter, Stranger Things, Adventure Time, Game of Thrones e 1000 promoções também para quem quiser levar várias coisas. Eu vejo vocês lá na Mesa B25. Abraço! Alô, internautas do Quadrincast, aqui quem tá falando é o Caio Majado, e eu tô aqui só pra lembrá-los que eu estarei na Comic Con agora, no fim desse ano, na mesa H8, eu estarei vendendo alguns prints, e nesse ano eu estou lançando a minha HQ, chamado The Spaghetti Brothers, que estará vendendo no stand do SESI. Eu espero vocês lá pra gente trocar uma boa ideia, ok? Abraço a todos, valeu! Olá, eu sou a Darília, eu sou do Ceará e sou a autora do quadrinho A Lojinha Mágica de Medos, que conta a história da relação de amizade entre uma menina viva e uma menina morta. Estarei dividindo espaço na Arte X-Alley junto com o Pedro, que é de São Paulo e autor de Sobre Desejos e Destinos, que conta a história de um deus dragão em um universo pós-apocalíptico. As duas histórias envolvem bastante terror e fantasia e fazem parte da coleção Relicário HQ. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nós estaremos na mesa F13 da Arte X-Alley, e lá você também pode encontrar outros quadrinhos da gente, prints, originais, sketchbooks e adesivos que a gente está fazendo com muito carinho. E é isso, pessoal. Gratidão, Quadrincast. Espero ver vocês por lá. Na mesa F13, não esqueçam. Tchau e beijão. Olá, aqui quem fala é o Sr. Barato, da loja As Baratas, de camisetas maravilhosas, sensacionais, feitas de fã para fã. E estou aqui para dizer para vocês o que teremos para a Comic Con 2016. Temos reposições de várias estampas aí. Alan Moore, uma das mais pedidas, está com reposição já no site, vai ser levada para o evento. Reposição da camiseta Punidor, Furiosa, One Punch Man, Zelda, O Monstro do Pântano. Coisa pra caramba aí de reprint. Vai ter reprint também da Vacation do Cthulhu Praiano aí pelo Juscelino Neco. Temos lançamentos como a Pokémonos por Paulo Crumbin, a Punch Pizza da Cristina Eiko, a Cat Ladies da Daniele Dantas. Muita coisa legal. E de lançamento exclusivo, estaremos estreando a nossa linha de camisetas licenciadas com artes da Editora Draco, referente aos quadrinhos O Rei Amarelo e O Despertar de Cthulhu, as duas tenebrosas aí para quem curte um bom quadrinho de terror. Teremos também a camiseta do Tinko, jogo de cartas a Devir aí, sensacional, com uma arte oriental loucona para os grandes fãs desse card game. Teremos lançamentos de camisetas da Jumbo, teremos Tormenta, Dragão Brasil e Holy Avenger aí, o pacotão completo. E o grande lançamento aí, que é pra acabar com todas as estruturas da garotada, é que teremos a camiseta oficial do astronauta Danilo Beruti, licenciada pela MSP. Todas essas em quantidade limitada para o evento. Estaremos ali no stand da Draco Jambô, no Castelinho. Teremos um cabideiro lá, ali do lado da Arts Alley, bem próximo à saída do evento. Então, se chegou, já corre pra saída ali pertinho pra você já ver onde que é e já garanta suas camisetas antes que acabe tudo. A gente se vê lá. Valeu, abraço. Medo, pavor, espanto, terror. Catacumba. Que Comics, mesa D15. Este quadrinho é contraindicado em caso de suspeita de coração fraco. Oi, gente, meu nome é Lorena Kays, esse é o meu primeiro ano na Comic Con Experience. Eu vou estar lá na mesa A12, do lado da Ana Charlie, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, super delicado. E entre o meu amigo Ota e o Will e o Pedro Leite. Então, vou estar super bem acompanhada, vale muito a pena vir visitar a gente. Eu vou levar o meu livro Uma Lhama no Cinema, que foi lançado em 2015, e o meu livro da coleção Sketchbook da Criativo, que a gente lançou esse ano. Além das impressões dos quadrinhos Morrer de Amor e Continuar Vivendo, que é o meu mais novo projeto, e que vai sair em livro no começo do ano que vem. Então, gostaria de convidar vocês a entrarem na página do projeto Morrer de Amor no Facebook. E quem quiser me ver na feira, é claro, só chegar e falar comigo. Muitas vezes e até mais! Olá, meu nome é Luciano Salles e esse ano eu estou na Comic Con Experience, na mesa B1. Lá você encontra os meus três últimos quadrinhos, O Quarto Vivente, L'Amour 12 Onças e Limiar Dark Matter, além de uma baita novidade que eu encontrei aqui no meio de uns desenhos, uma edição de Lúcia, Dona do Boteco, minha primeira HQzine que eu publiquei em 2012. Eu vou dar um jeito de vender essa HQ lá. Fiz alguns prints exclusivos para o evento, são 5 desenhos, e eu também sempre levo artes originais. Então, se você se interessar, eu estou lá na mesa B1, na CCXP. Valeu, grande abraço, camarada. Olá, meu nome é Otávio Cariello e eu estou na CCXP, na mesa B05, com Hugo Canuto. Vamos vender nossos quadrinhos e alguns prints. Aparece por lá. Obrigado. E aí, pessoal do Quadrincast, aqui é Paulo Kilwagen, eu sou autor das tirinhas do Blue e os Gatos. Estarei na Comic Con Experience lançando meu quadrinho Páginas em Branco, que é um spin-off da minha série de tirinhas sobre os gatos. Além do lançamento, vamos ter as coletâneas de tirinhas do Blue e os Gatos e Blue Um Dia de Gato, além de outros materiais como prints, buttons e cards. Apareçam por lá na mesa D17 e até mais. Alô, pessoal do Quadrincast. Eu sou o Pedro Leite, eu sou autor do Quadrinhos Ácidos, também do Tirinhas do Zodíaco e do livro Onde Meu Gato Senta, e eu vou estar pela segunda vez na CCXP de 2016, na Comic Con Experience. Além dos meus três livros, esses que eu falei, eu vou estar também com postais, posters muito legais, alguns adesivos, e algumas pequenas coisinhas como caderninhos e outras novidades. Além dos livros do Quadrinhos Ácidos, Onde Meu Gato Senta e Tirinhas do Zodíaco, certo? Eu vou estar na mesa A11, junto com o Will Leite, lá na área dos artistas. Encontro vocês lá, tá? Um abraço. Fala, galera! Aqui é o Thiago P. Zanetic. Eu vou estar na CCXP todos os dias, claro, né? Porque eu paguei a mesa, tem que estar todos os dias. Eu vou estar na mesa E33. Coincidentemente, minha idade. Espero vocês lá, vou estar com o Quimera, A Última Cidade, que é uma HQ que saiu pela linha SESI Quanta, que é lançamento na CCXP. Também vou estar com os dois Gibi Quântico, né? O volume 1 e 2. Volume 1, esse, que ganhou o prêmio HQ Mix, né? Ó, coisa fina. O Rei Amarelo em quadrinhos, também vencedor do HQ Mix, porque, né? Eu não me contento com um prêmio só. E o 11 Reis, Princípia, que é um livro, né? Esse já não é quadrinhos, que é de minha autoria e... Mas também é legal, pô. Vocês têm que ler livro também. Espero vocês lá, galera. Valeu! Nessa sessão de sugestões para coisas a se fazer na Comic Con Experience, além dos painéis, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o stand da Chiaro Escuro. Para quem curte quadrinhos, né, sabe que o stand da Chiaro Escuro é um dos pontos mais importantes da Comic Con, né, junto do Artist Alley. Inclusive, muitos artistas que estarão no Artist Alley também vão participar em sessões de autógrafos do stand. E muitos artistas que não vão estar na Artist Alley, né, porque preferem estar lá no stand da Chiaro Escuro, vão fazer sessões de autógrafos todos os dias. Né, então... Nós vamos ter sessões de autógrafos todos os dias no stand, né? A gente pode falar que Brian Azzarello e Frank Quitely, se você curte os dois, é só se programar que vai ter todo dia. Mas, além disso, né? Vamos ter sessões de autógrafos com vários artistas, né? Ivan Reis, Joe Prado, Danilo Beirute, nosso amigo Márcio Fiorito, Almir Carpina, Robson Rocha, o Ed Barrows vai estar lá também em alguns dias fazendo autógrafos, né? Daniel HDR também vai ter alguns horários, o Paulo Siqueira, o Chris Bolso, né? Então vai ter bastante gente lá. E além disso, né, para quem gosta, né, para quem é artista, vamos ter avaliações de portfólio, né? Praticamente todos os dias. O Larry Gannon, da DC Comics, vai estar no stand fazendo avaliação. De sexta a domingo, o Joe Prado, que é da Chiaro Escuro Studios, né, também vai estar fazendo avaliação de portfólio. E também de sexta a domingo, né, o Ryan Penegos, né, o Agente M, vai estar fazendo também avaliações de portfólio na Comic Con Experience. No caso do Ryan, vai ter uma coisa um pouco diferente, né? As pessoas vão se inscrever antecipadamente, né? No dia anterior, né? É de sexta a domingo, então desde quinta, sexta e sábado, né? O artista vai entregar um portfólio no CAEX, né, que é o Centro de Atendimento ao Expositor, que estará próximo às filas do Auditório Cinemark, do meio-dia às 6 da tarde. Então, na quinta, do meio-dia às 6 da tarde, você entrega o seu portfólio, com cópias xerocadas ou impressas do seu trabalho. Se você deixar artes originais, eles não se responsabilizam. E, claro, deixe a sua pasta ou envelope muito bem identificado, né, com nome completo, telefone, endereço de e-mail, né, o máximo possível. E como é que vai funcionar a seleção, né? Então, quem deixar de quinta-feira, do meio-dia às 6, na sexta-feira, às 12 horas, vai ser publicada nesse CAEX a lista dos nomes pré-selecionados, que vão ter que estar no stand da Chiaro Escuro, né? Na sexta-feira é das 5 às 7, no sábado é das 3 às 5 e no domingo das 5 às 7. Então, somente os artistas pré-selecionados que fizerem todo esse trabalho e forem aprovados vão passar para avaliação. E claro, né, eles dão uma dica de que, né, você tem que respeitar o tempo e a opinião, né, de quem está avaliando seu trabalho. Então, se ele achar que tem muitos erros, né, a gente tem que saber aprender. O Ryan só avaliará portfólios de desenhistas. Então, não adianta se você é roteirista, se você é arte finalista, se você é colorista. Mas, claro, existe ainda o Larry Gannon, o Joe Prado, né, para fazer análise. Então, todos os dias vamos ter alguma análise de portfólio lá na Chiaro Escuro. Algumas palestras que eles vão ter, né? Na quinta-feira, das 3h30 às 4h30, no Auditório Ultra, vai ter uma palestra sobre a Chiaro Escuro Studios, né? Com o Ivan Costa, o Ivan Reis, o Joe Prado, o Danilo Beirute e a Adriana Mello. Na sexta-feira, né, vai ter uma palestra no Auditório Ultra com o Frank Miller, né? Então, se você não conseguiu ingresso para o Frank Miller e talvez não consiga entrar no painel, uma opção às 2h30 da tarde até às 3h30, é uma palestra com o Frank Miller, o Rafael Grampa e o Paul Pope. Então são dois caras de quadrinhos aí de renome no mesmo painel. E no sábado, outra palestra com o pessoal da Cara Escuros, né? É às 12h30, às 13h30 no Auditório Ultra, com o Renan Pise, Ivan Costa, né? O Ivan Reis e o Márcio Hum, que vão falar sobre a Iron Studios oficial, né? Então aí, se você quiser, de quinta a sábado, existem alguns painéis da Cara Escuro em auditórios que não seja o Cinemark, que você pode ir lá acompanhar o trabalho deles. Olá, pessoal do Quadrincast, aqui é Alzi Alves, diretor do Rascunho Estúdio. Estarei na Comic Con Experience, na mesa H06, juntamente com meu amigo José Luiz, com muita coisa legal, com prints, esquetes, quadrinhos. Se você puder passar lá, espero por todos vocês. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Obrigado a todos do Quadrincast. E aí, galera do Quadrincast, eu sou o Caio Cacau. Estarei presente na Comic Con Experience na mesa E15, junto com meu amigo Edson Novaes. Lá vou vender prints exclusivos pro evento e também vou mostrar um portfólio com alguns trabalhos inéditos que eu fiz pra Marvel Upper Deck. Passa lá então na minha mesa, anota aí, E15, beleza? Te encontro lá, abraços. Oi, a gente é Blue Heart. Fernanda, Joyce, Raquel. Estaremos na Comic Con Experience desse ano lançando a nossa HQ, Ambar Gris Volume 2, com o tema robôs. Você pode nos encontrar na mesa C07. Nos vemos lá! Olá, meu nome é Douglas Ferreira e você me encontra na Comic Con Experience vendendo meus prints, sketchbooks e a minha HQ chamada A Fuga, que conta a história de um menino no Antigo Egito que tenta fugir do exército romano e reencontrar o caminho de casa. Eu vou estar na mesa E27. Grande abraço e até lá! Fala galera, tudo bem? Aqui é Felipe Canho, sou quadrinista, eu sou roteirista de títulos como 321 Fast Comics, Lost Kids e Da Poucos e Amaldiçoados, a série que estrela a Ruiva, a caçadora de maldições no mundo pós-apocalíptico, e que a gente vai lançar a segunda edição na CCXP na mesa B03. Além disso, vocês também vão poder me encontrar no stand da Novo Século, na quinta e no sábado. Eu não lembro o horário direitinho ainda, eu acho que é às 3 da tarde, ambos os dias. Eu vou estar lá autografando e distribuindo pôsteres grátis, tanto da Poucos e Amaldiçoados, quanto da minha graphic novel Escolhas, que tem lançamento previsto para o ano que vem, mas a gente já vai estar aí dando alguns pôsteres exclusivos. Então, me procurem na CCXP, mesa B03, ou quinta e sábado, no stand da Novo Século. Valeu, gente. Muito obrigado. Oi, tudo certo? Meu nome é Felipe Campos. Eu vou estar na mesa D12, na Comic Con. Eu trabalho com literatura de terror para crianças e jovens leitores e vou lançar lá a minha primeira história em quadrinhos, A Lenda do Rato no Telhado. E vão ter também livros, outros quadrinhos, prints, várias coisas bacanas. Então, quem puder aparecer lá na D12 para bater um papo, vai ser bacana. Um abraço e até lá. Olá, pessoal do Quadrincast. Meu nome é Jader Correia e estarei juntamente com o amigo Guilherme Smith na mesa C11 do Artist Alley da Comic Con Experience. O Guilherme levará para o evento as HQs Lady Horror Show, Esperando o Mundo Mudar, Fratura Exposta e a Antologia de HQs Fuga. Eu levarei a minha HQ de ficção científica Natureza Artificial, meu sketchbook e vários prints. Agradeço o espaço para essa divulgação e passem na mesa C11 para a gente bater um papo. Abraço! Olá, sou o J.R. Vengatner Jr. e eu vou estar na Comic Con Experience desse ano na mesa F16 com o meu material lá. Basicamente, vai ter quadrinhos dedicados à cultura LGBT como um todo, mais prints, mais sketch cards, mais buttons e por aí vai. O que eu puder aprontar até lá estará em mãos, né? Espero vocês lá. Obrigado! E aí, pessoal? Eu sou o Kilber Baal, e sim... Se você já viu este nome em algum local e não sabia, eu sou brasileiro. Eu sou desenhista e arte finalista de quadrinhos no mercado americano, exclusivamente pela Dynamite Entertainment. Eu estarei na mesa D37, com toneladas de prints, commissions, sketches, páginas originais e quadrinhos importados. Títulos como Jennifer Blood, Battlestar Galactica, Red Sonja, Blood Queen vs Drácula, e para quem conhece os filmes The Evil Dead e curtiu também a série recente Ash vs Evil Dead, eu levarei a série de quadrinhos que foi lançada nesta mesma época, Army of Darkness Furious Road, e ainda vários outros especiais. Se você gosta de títulos da Dynamite, mas não encontra aqui no Brasil, esta é uma excelente oportunidade de adquirir alguns deles. Faça a sua visita no Artist Alley Mesa D37. Vejo você lá! Oi, pessoal da Quadrinho. Meu nome é Pablo Casado, eu sou roteirista de quadrinhos e vou estar na CCXP esse ano, na mesa G37, lançando o volume 3 das Aventuras de Mayara Annabelle, recentemente financiado numa campanha do Catarse. A gente se encontra lá. Valeu. Vai, criatura, se apresenta! Gravando! Oi, eu sou o Sandro Rojo e junto com minha amiga Fabiana X... Corta, corta, corta! Ô, dádiva do capeta! Tenta ser mais natural, tá muito ruim. Desculpa. Você tem noção? Foi tá mal. Ruim. Vai, gravando! Oi, eu sou o Sandro Rojo e junto com minha amiga Fabiana Shizue estaremos na Comic Con Experience este ano. A Fabiana vai estar vendendo prints, canecas, sketchbooks, agendas, calendários e vai lançar o seu primeiro livrinho, O Porco Anjo. Continua! Eu também estarei vendendo alguns prints, vai ter canecas, vai ter a HQ do Esquadrão Sukiyaki e vou lançar esse ano The Power King, que é a história de um super-herói sem poderes, sem carisma, sem noção. Ninguém conhece ele. Você também não conhece. Mas passa lá na nossa mesa que você vai conhecer. Que mais? Que vamos mais? Estar no corredor D de dado 6, meia dúzia. Dado meia dúzia, D6, a gente espera por você. Corta, corta! Agora ficou engraçadinho e faz rima, palhaço. Desculpa. Chega. Foi mal. Chega. Vai embora. Próximo. Fala galera, aqui é o Vitor Moura, convidando vocês para passar lá na CCXP, na mesa G17. Vou estar lá com o lançamento Argo 5, um quadrinho sci-fi bem divertido, uma aventurazinha sci-fi. Além dos antigos, o Colecionador das Memórias, tem também o Gabinete do Dr. Caligari. Vou estar com prints originais, tá fazendo sketch lá na hora pra galera que quiser. Só passar lá na G17, dar um alô, você vai passar a bater um papo, maravilha, conversar lá bastante, se divertir. Bom evento para todos. Olá, eu sou Wagner William, autor de Bulldogma, Lobisomem Sem Barba e Impossível Cavalo de Bronze. Me pediu para gravar esse vídeo para dizer o que eu vou estar lançando lá na Comic Con. E em parceria com os caras fenomenais como Tainan e Felipe Castilho, a gente vai estar lançando A Savana de Pedra. E em particular, na mesa G13, onde eu vou ter uma mesa lá, vai haver o lançamento da Daisy, que é o livro de entrevistas chamado Flerte da Mulher Barbada. E vou estar lá com uns prints e outras coisas a mais, então dá uma passada. Espero. Bom pessoal, ficamos por aqui com mais um Quadrinho Drops, estamos alguns dias com a Experience e claro, né, vamos ter mais um episódio aí às vésperas mesmo do evento, com um pouquinho mais dos últimos anúncios, algumas pequenas dicas, algumas sugestões do que fazer e claro, espaço para os artistas que estarão divulgando seus trabalhos no Artist Sharing. Então um abraço e até a próxima.